Geraldo, bom dia. 3171, autorização Guarulhos. 320, solicitado. Estou 3171, bom dia. Eu tenho já o 340. É, desejo em coordenação, confirmo. Ok, eu fico 34, pois Murinho. Ok, o TAN 3171 autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Apesulu 44. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El após Leda e Eudes. O transponder é o 5150, controle em 119, decimal 35, o cotejo. Cruzado Guarulhos 340, Dael, Leda, Eudes, após a Apesulu 44. Decola 10 à direita, 5150, transponder. 3971 a saída, 3171. 3171, correto, cotejamento, chame pronto para o puxo e acionamento. Chama lá, 3171. Salvador, voo 9083. Voo 9083, 400 para Confins, já autorizado, copia. Copio. Voo 9083, autorizado para Confins, livre voo 400 pela Apesulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é 5155, controle 1935, cotejo. Autorizado nível 400 para Confinga, para o 10, decolada 10, curva direita. Tael, Leda, ela foi entendida a última, nível 13, 5155, transponder, 1935. Tael, Leda, Bride. Bride é Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bride. Então, a saída está Elmita Brito. Correto, chame para o acionamento, voo 9083. E aí, camarada? Salvador, voo 360 já autorizado, copia? Ok, gol 9284, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Apesulu 21, até Trivi, após direto Poços. Decolando da 10, para a curva direita, em subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5144, controle em 119, decimal 35, contexto. Gol 9284, Guarulhos. O Gol 9284, correto, chama pronto para o puxa, senhora. Gol no 271 na escuta, para cópia. 271, prossiga. Gol no 271, autorizado para Recife, nível de voo 390 do plano repetitivo pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, tração Caju. Transponder é o 5162 e o controle em 119.35 Cotege. Autorizado 390 para Recife, pela Aper Whisky 58, decola da 10, Puca Caju, 5162, 1935, gol 271. Correto no 271, no Champaro, puxa acionamento. Camara. Autorizado, altímetro no 0 no 3, TAN 3 no 7 1, chama para o táxi. Salvador, bom dia, o TAN 3290, o box 9, informação Delta para Recife. TAN 3890, boa noite, copia o 330 para Recife. Afirmo, copia. Ok, gol, perdão, TAN 3890, autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5154 e o controle em 119.35 Cotege. A 10 sua esquerda, Puca Caju, 5154, 10935, TAN 3890. Reto, TAN 3890, chame para o pushback e acionamento. Camarada, obrigado. Inicie imediato. Autorizado, chame táxi, altímetro no 0 no 3. Tem já aprovado 360, aceita? Irmão. Ok, TAN 3601, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola da A10, curva direita, subida da Euleda Blade. O transponder é 51. 60 e o controle em 119.35. Contexto. Correto, então 3601, confirma o transponder 5160, chame pronto para acionamento. Valeu. O altímetro no 0, no 3, livre táxi via Índia e Alfa, chama no ponto de espera como número 2 para decolar, está 3171. Índia Alfa, 1, 2, 3, 1. O Rio 9647, cheque o trem, o vento é 20 norte com 2 nós, o altímetro no 0, no 3, autorizado pouso na 10. Pouso na 10, baixou e travou. Livre à direita, chama no ponto de espera para decolagem. Voo 9204. Destaque à direita, tá 3171, confirma, solicita manter a posição no través 62, é isso? Confirma. Afirmativo, ok, ciente, chama então, reiniciando o táxi. Autorizado 1013, o altímetro chama para o táxi, o 3890. Ali mantém 109284. Rio 9647, no solo aos 28, libera a direita, prossiga na Alfa e quilo para o parte 3. Quilo para o parte 3, 9647. Gol 9284, autorizado a decolagem da 10, o vento 0 graus com 4 nós. Salvador, eu vou 9083, posição 4 para o Xbeck. Squad distante, o 9083. Valeu. A 3171 não tem um tempo estimado para reiniciar o táxi? Seria bom para reiniciar o táxi. O Gol 9083 autorizado por posicionamento, chama para o táxi. Gol 9284, decolou 30, controle 1935. Bom voo e boa noite. 1935, boa noite, 9284. Salvador, o seu 3601 na posição 8, solicita o flashback acionado. 3601, no aguarde para o posicionamento. Após o táxi da companhia, sua retaguarda será autorizada. Aguarde, expectativa de 2 minutos. Com G9 a bordo, Altena Natal, 4:31 para o táxi. Está livre o táxi até através do portão 7, guardando para prosseguir o TAN 3890. Livre até através do 7-3890. TAN 3190 vai ser para o prosseguimento. Eu preciso ver se ele passa uma direita. Ok, o TAN 3171 vai prosseguir em frente via Juliette, ingressar na Alfa para o procedimento, ok? Sim, perfeito, vai ingressar na Alfa. O Estivilhete Mike, prossiga. Bom dia, uma solicitação de pushback e rebote da posição 5 do pátio 3 para a posição e número 3 do pátio 1. Aguarde, mantenha a posição e escuta. Afirmativo, aguardando. O TAN 3601 está autorizado, push e acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 013. Afirmativo, está livre de prosseguir, o senhor vai aguardar, vai seguir a aeronave da Gol via Índia e Alfa, chame no ponto de espera para a decolagem, 3890. Aeronave da Gol e Alfa, pronto, ponto de espera, 3890. Provador, Gol 9083, está pronto para o site. 78 a bordo, alternando Campinas, 3:30. Está livre o táxi, à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, no 013, o altímetro. Não, para decolagem, no 9-0. O 9647 infra-aero informa aqui, posição 10 do parte 3. 9083 da Gol, a linha decola da 10, vento 020 graus com 2 nós. A linha decola com 9083. Tanto 3890 após a Gol, a linha e mantém 10, a linha mantém. Torre com 271 para puxa acionamento, portão 5. Bruno 271 está pronto para puxa imediato? Afirmo. Autorizado acionamento, chame táxi, o Bruno 271. Autorizado acionamento, chame táxi, o 271. O Salvador, 3601-67 agora, autonomia 4 horas 9, hotel Mandalhão, 2 minutos. Bruno 271, por gentileza, aguarde a aeronave da TAM, assim que ela tiver taxiado a sua cauda, está autorizado a iniciar o puxa, ok? Aguardando a aeronave da TAM, 271. TAM 3601, autorizado o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem, no 0, no 3, volte. Ok, liberdade de pátio, Alfa. Gol 9083 decolou os 37, o controle 1935, boa noite. 1935, boa noite, Gol 9083. Senhor Salvador, Gol 9083 decolou na frente. Liberado a retaguarda, está autorizado seu push. Chama para o táxi, 1013 e o altímetro. Chamará para o táxi, Gol 271. 006 Israel. Israel para o Panzer. 71 vai prosseguir na Alfa e Kilo cruzando o pátio 3, ok? Chame na saída do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. TAM 3890, o vento é 030 graus com 4 nós, está livre e decolagem da 10. Decolagem da 10. 3171, só confirmando, tem condição de fazer um 180 aí na Alfa? Se tiver condição, retorna via Juliette mesmo. Negativo, senhor, é meio grande então. Ok, imaginei, então ingresso lá via aquilo, chame na saída do pátio 3, tem uma aeronave da Gol puxando no portão.